Não sorrias com meiguice. Este riso de candura não desfolhes. Não sorrias, que eu tenho medo de amores que só trazem desventuras. Como agora, apaixonada, não me fites como agora, moreninha. Este olhar toda elevada, não desprendas, não me fites, pois assim derramas fogo em minha alma regelada. Moreninha, moreninha, vai-te embora. Com teus encantos maltratas. Moreninha, vai-te embora. Das ingratas quando amei. Oh, vai-te embora. Hoje fujo das mulheres, pois fui mártir das ingratas.